Afirmo. Obrigado, boa noite. Salvador de Pátio, good evening, Azul 5001, passing 1300, up to 340. Azul 5001, with that contact on the pattern, climbing maintain shuttle level 360, via Dial Departure. Hey, via Dial Departure, climbing 360, Azul 5001. Nove, decolagem autorizada para 10, 1,60 graus, 209. Drone Salvador, PB? 3,9, 59. Azul 2774, segue o 727, à frente via Índia, ponte paradão 102, 1,95 e legal 0,07. Voo 9932 para o táxi 125 a bordo 322 tirando para a sala. Voo 9932, autorizar táxi em Índia, considerando 02, 118, 95, nível 0,07. Autorizar táxi em Índia, 285, considera 27, voo 932, 9932. Solo Salvador, Rio 5974, pronto táxi, 3 a bordo, 3,36 de autonomia, alterno Galeão. 974, 1743, certo, passagem a Boeing, a Gol, e passa a Guindia, pode parar dando 02, 19, 195, legal no 07. Após o Gol, Índia, pode esperar no 0, 1895, a torre 1017, Rio 5974. Azul 4950, 4959, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4950, cruzando 1700 na Coral. Azul 4959, contato aguardando decolagem, submantenha nível de voo 1940, passando 2000 pés e voo direto Coral. Sim, subindo 1940, cruzar 2000 direto Coral, Azul 4959. Cruzando então com a pista, gol no 868. Voo no 868, completo, sendo torre 1998, decimal 95. 95. Boa noite, meu amigo. Obrigado, já. Boa noite, boa noite, meu amigo. 68, boa noite. Ajuste no 07. Vento 150 graus, via do Genoa, pouso autorizado, pista 10. Pouso pista 10, boa noite, meu. Salvador, vai nessa Europa, tira aí fora, tá com a mão, olha aí fora, muito bacana, cara. Gol 1, é, perdão, 9932, ponto espera, pronto. 9932, boa noite, após companhia na final, e aí, Matei? Após companhia, me mantém, gol 9932. Após o 737 que alinhou iniciar a corrida, está autorizado a NEMA. Após o 737 da Gol iniciar a corrida, autorizado aliás manter pista 10 e o 5974. 1868, 1211. Confirma, presta 211. Afirma. Boa, Sérgio. 9932, pista livre, 160 graus, 089, decolagem autorizada. Autorizada decolagem, Gol 9932. Obrigado, boa noite. 9932 aos 48, 120.8. 208, mano. Chegou o número 34. Ah, sim, um contação. Fica aqui. Cadê todos os damas? Bruto, tem um aeronave da companhia que vai taxar agora aqui. Ah, sim, chegou o número 34. Vamos para o Jama. Ação 2000, Polijão, a sessão 390, 9930. Nome é 212, ação de identificação, desça nível de voo 050, na proa de Duna. 050, proa de Duna, 212. Pista livre, 150 graus, 089, decolagem autorizada. Livre decolagem, pista 10, Rio 5974. 4107, acione identificação, deixa nível de voo 060, na proa de TAP. Colar 51, 120.8. 128, Rio 5974. Controle Salvador, Rio 5974. Dael Leda. Rio 5974, contato armando a colagem, se mantém a nível de voo 340, passando 2 mil pés e voo direto Leda. 340, após 2 mil pés, direto Leda, Rio 5974. Azul 2774, autorizado a decolar 150 graus, 089. Decolagem autorizada, Azul 2774. aqui do táxi, voo 1134. 1134, autorizado táxi Índia, ponto de operação 102, 1985, ligando no 07. Dia Índia, ponto de espera 1895, altímetro 1097, voo 1134, ligado, uma boa noite. Confirma a PB autonomia alterada. 160, 220, Salvador. Entre os meios 00 sem identificação, desça nível de voo 070 na prioridade. 070 na prioridade. Voo 9932, chame Recife em 126, decimal 85. 265, Recife, 9932, obrigado. 455, 120.8. 1208, azul 274, boa noite. Zero voltar, ONU, né, e desmolar em faz cliente, ONU, 017. Passagem de Azul 41907, reautorizado descida a 3 mil pés, ajustado 9097. 9097. Azul 2774, contato radar na decolagem. Se mantenha nível de voo 160 na proa de coral. Nível 160 na proa de coral, azul 2774. Planta 2600, deixa 4 mil pés, ajustado 1097. Controle o Rio 5974. Prossiga. Poderia coordenar com o centro Pro de Motiva para o Rio 5974? Aguarde. Obrigado. Centro 974, chame Recife agora em 125 decimal 1, em solicite. 125 decimal 1, obrigado, Rio 5974. ao 58 120.8 20.8, voo 1134, obrigado, boa noite. Salvador Tower, boa noite, Europa Tiro, Line up and wait to runway 10, Rapa 084. Line up and wait, runway 10, Rapa 084. Jamo, muito obrigado. Vou o nono 34. O 4 do 959, serviço radar terminado, passando Coral, chame controle Ilhéus, na frequência 120, décima 1. A Chanel 6-2, complexo, chame torre 1-8, decimal 95. 1-1-9-5-7. Azul 4-1-0-7, deixa 2.000 pés, autorizado, final do procedimento, ele acha que seja pista 10, reposta no curso localizador. 2.000, autorizado, procedimento, ele acha que seja, chamará no curso do localizador. Salvador, uma boa noite, a Chanel 6-2, transfere 1.5 do estado. Na 212, continua a aproximação, aguarde pista dele. É, mesma vez. 24, clear to call. 160 degrees, 06 knots. 10 for take, run 10. Azul 4107, confirma sua velocidade indicada. 230, está reduzindo. Azul 4107. Gente. Pouso autorizado, pista 10, 1,50 graus, 612 nós. Autorizado, pista 10, 2,62. Take 4, bonnet 0, 3, 1, 2, 0, decimal 8. 4,08, Europa 0, 8, por favor. 18,95, boa noite. Torre Azul 4107. Alvaro Binance Europa 084, climbing to 370 by 2000 feet, Bucar Parque. Repositor 84, da contact on departure, climbing, mantém flight level 370, Bucar Parque. climb to 370, book a departure and any chance to proceed direct CPAP. Passenger 84 flying heading Jammu. Direct Jammu. Tanto os 600 disse assim, inscrição para 2007, autorizado final do procedimento ILS que saiu da pista 10, após meu curso localizador. Foi direto, portará em 3600. Pista 2, 3600. Autorizado lá na 3 Duna, tanto os 600. Duna, 3600. 1134, chame Recife em 126.85. 12685, Recife, igual 1134, obrigado, uma boa noite. Xenome 212, boa, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, é 212. Pista livre, 160 graus, 089, pouso autorizado. Pouso autorizado, azul 407. Janela 258, acione identificação, desça para nível de voo 050 e vou na torre de Duna. 050 Duna, Janela 258. Janela 258, por que não está a velocidade indicada? Fazendo 290 na senhora, mas alguma vez essa linha é reduzida de 50. Janela 258. Gente, a Janela 258 não tem condições de manter essa velocidade até nas proximidades de Duna? Gente, grata, chama a minha 258 para o sequenciamento, manda sua velocidade e nossa proximidade de teto. Azul 2774, submantém nível de voo 180. 180, azul Alfa 098, sem identificação, deixa nível de voo 060, via chegada, Mari. Entra em 152 é sem identificação, deixa nível de voo 070 via chegada a Mari. 070 via Mari 3152. Via 908, a sua identificação, desça até nível de voo 080, via chegada Mari, é o número 5 na aproximação. Oceano 6258, reautorizado descida 2000 pés, ajustado 1-0-7. 2000-0-7, Oceano 6258. Então, 3600, complete o final do procedimento e chame Tony 118, decimal 95. 9900, Bom, 9098, confirme sua velocidade indicada. 2309. Gente, inicie redução para 2309. 2704, serviço será terminado, 1 minuto para a Coral. Chame e controle e leve na frequência 120 decima 1. Oi, boa noite, Cão 3600, duas milhas do externo, baixar aprovado. 3600, os autorizados pista 10, 1,60 graus, 08 nós, o ajuste no 017. Livre posto, Cão 3600. Zero 98, reutilizado descida 3000 pés, ajustado no 097. Então 3152, reutilizado descida 4000 pés, ajuste 1907. Azul 6908, reutilizado descida para nível de voo 050. Né, 6258, autorizado final do procedimento ele é sexual da pista 10, reposta no curso localizador. É esse autorizado ele é sexual da 10, reposta no curso localizador da 6258. 6908, reduz a 2309. Reduza para 00, 17, direito no 211. Direito 211, boa noite. Bom dia, tá? Boa noite, 3600, da tarde. 3600, autorizado táxi Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto 1-3, 3600. Estabilizado no posto do localizador Xanem 6258. Xanem 6258, completo final do procedimento, sendo torre 1 na 8 decimal 95. 1895, Xanem 6258. Foi Salvador Xanem 6258, final estabilizado na 6. Somente 6258, todo autorizado. 1,60 grau 07. Os autorizados Xanem 6258. Parte no curso do localizador. Vai lá, localizador, vamos ver. Então, 3152, deixa 3 mil pés, reduza para 2009. 200 para 3 mil pés, Azul 6908, deixa para 4 mil pés, ajustado 1097. 2 estabilizada, S2 a 10. Voa 9098, compressionado o procedimento, chame TR1 no 8, decimal 95. 8.25, boa noite. Então, 3.52, deixa 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento em linha XXV, deixa 10, reposta no custo localizador. 2.000, autorizado o procedimento, reposta localizador. Azul 9908, deixa 3 mil pés, reduz a velocidade para 2.009. Estamos mantendo 220, descendo para 3.000 pés, do azul menor 0. Chegou para 2.009. 2.009, 200 mais, do azul menor 0. Então, 3.502 para 1.809, informa que o tráfego que procede, está agora 6 milhas, mantendo 1.60 de Miranda de Pisa. Reduzindo e monitorando o tráfego, 3.102 até. Informação alfa, autorização Campina Grande, nível 390, portão 7. Polo 170, Campina Grande, autorizado, meu peso Luno 0, Taneuma, após direto. Nível 370, sai da PUC, transição Zipar, primeira curva esquerda, transponda 5032, com o Polo 170. Autorizado, para fora de Campina Grande, nível 370, meu peso Luno 0, Neuma, decola da 10. Subida feita PUC, Zipar, com curva esquerda, 5032 no transponder, com o Polo 170. Reporta Fusco, 170. Tanto Fusco. Continua o controle após? 120, decimal 8. Obrigado. Certo. É nóis, confirma. É nóis, não é 628. Todo autorizado, 150 graus, 629. Autorizado, Fusco, na 10, igual no 098. Autorizado, táxi alfa, quilo, parte 3, posição 612 a Lima. Eu vou com 12 elementos para olhar 250. Aberto, porque o azul. Deixa a mão adiante. Localizador 3152 já está. Então, 3152 completo, sinal do procedimento, chame TR1 na 8.95. Completo, 1895, boa noite, 3152. Azul é 908, descendo 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento, ele é fixo, da pista 10, reposto no custo do localizador. Localizado 3, descendo 2000 pés, autorizado o sinal do Azul 2703, vem na 3 de pelo. Agora autorizou pelo para o Azul 2703. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Boa noite. Boa, aguarda a pista livre. 3.152. 3 dos aviadores. Direita 2.9, boa noite. Livre 3152, pulo autorizado, 1.50 graus, 1.129. Eu repouso 1.90, 3152 já está. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. O... 098. 9908, complete final do procedimento, você me tem 1 no 8, decimal 95. 8895, eu sou 6908, obrigado, boa noite também. Salvador, muito boa noite, 6908, final 6.000. 6908, continua a aproximação, aguarde o pistoleiro. Continua a aproximação, 6908. Autorizado, 160 graus, 629. Livre pouso na pista 10, ou azul 6908. 2, boa noite. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juli 07, alguém, 2-1 Alpha, Scorpio Dent, mantém Adolfo, for Alpha Level, and 22 Flat Level 050. Aos 30, direito no 211. Direito ao 211, 6908. Passou, a gente passa o tatuamento. Pro, aguarda o parqueamento da mesma, 508, depois prossegue, mano. Não, eu que tá puxando agora na, no 1 ou no 2. Não, o do 1 não interfere não, tem só no nada guardando o balizamento pra parquear no 08. Pegou, tô preso com Deus. Salvador, boa noite, azul 6908. Azul 6908, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10, 1309, segue following. Alfa, Juliette, 3096, Paulo Mesmo, 6908, Sertão, 190. Com 868 para o táxi, com 171 a bordo, duas de autonomia, 2 horas, alterna, Salvador. 1868, livre táxi Índia, ponte para 90, torre 1985, nível 0017, comandando PB 1171. Firmação 171, autorizado táxi 1895, obrigado, bom trabalho. Boa noite, 168, autorizado a linha de decolar pista 10, 170 graus, 089. A linha da coluna 0, bom, 168, 10, 079. Na 8 aos 3 linhas, 120.8. 1868, contato na decolagem, se mantém nível de voo 260. Após passar 2 mil pés, vou na proa de Jama. Afirmativo, obrigado. Pode ir direto a Aracaju? Negativo, após 2 mil, vou na proa de Jama. Ok, Jama, 2 mil, obrigado. Boa noite. No 3, deixa para 2010, autorizado sinal do procedimento ILS que foi da pista 10, aposto no curso do localizador. Desce para 3, está autorizado o ILS da 10, que é azul 27 no 3, qual foi a última informação que a senhora solicitou? Até a 3 de pelo para interceptar a chegada e aposto no curso do localizador. Até a 3 de pelo para interceptar a chegada e aposto no curso do localizador, 27 no 3 azul. O 27 no 3 está liberado da restrição, senhora? Afirmativo, livre das restrições, azul 27 no 3. Livre das restrições, 27 no 3, azul.